Então pode começar? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um texto bastante longo aí, espero que vocês já tenham conseguido achar na página. Só tem um detalhe, este texto não pode ser divulgado fora do curso, para pessoas de fora, de jeito nenhum, antes de ser publicado o Digesto Econômico, que deve acontecer entre 10 a 15 dias. Então, por enquanto, é segredo. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero ler para vocês dois artigos que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio, que dão uma ideia para vocês do estado mental que estão os nossos professores universitários, que sempre quando você imagina que está ruim, não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar mais um pouco. A coisa está virando um negócio de calamidade, mano, calamidade, assim, coisa séria. Até a Leila acabou de. Eu acabei de dizer uma coisa aqui. A Leila, depois do Facebook dela, que hoje em dia o sujeito fala da espécie humana e ele não sabe que isso inclui ele mesmo. Eu não estou brincando, as pessoas raciocinam realmente assim. Então, aquele negócio da autorreferência, quer dizer, tudo aquilo, o juízo que engloba o sujeito, a pessoa realmente não consegue mais pegar. Mas eu só vou ler esse artigo aqui com pouquíssimos comentários e depois vamos passar para o texto da aula propriamente dito. O primeiro artigo chama-se Bobinha. Na carta maior desta semana, uma professora de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pelotas, Luciana Balestrin, adverte que enxergar alguma hegemonia comunista nas instituições superiores de ensino é paranoia e insinua que, ao contrário, o verdadeiro perigo que se esboça no horizonte nacional é o fascismo. A prova que ela oferece desse deslumbrante diagnóstico é que três pessoas reclamaram contra o comunismo universitário. Firmemente disposta a dizer qualquer coisa contra essas três minguadas vozes, ela as acusa, ao mesmo tempo, de provir de um gueto e de obter grande repercussão na mídia. É notório que, entre os estudantes universitários brasileiros, 4 em cada 10 são analfabetos funcionais. Temo que, entre os professores da área de humanas, essa proporção seja de 9 para 10. A professora Balestrin é mais um exemplo para a minha coleção. Ela fracassa tão miseravelmente em compreender os significados das palavras que emprega que, no seu caso, o adjetivo funcional é quase um eufemismo. Isso não é analfabeto funcional, é analfabeto stricto sensu. Desde logo, se os direitistas vivem num gueto, quem os colocou lá? Enclausuraram-se por vontade própria ou foram expelidos da mídia, das cátedras e de todos os ambientes de cultura superior pela política avassaladora de ocupação de espaços que a esquerda aí pratica desde mais de meio século. Um gueto, por definição, não é um hotel onde a minoria se hospede voluntariamente para desfrutar os prazeres de uma vida sombria, fechada e opressiva, sem perspectivas de participação na sociedade maior. É uma criação da maioria dominante, um instrumento de exclusão usado para neutralizar ou eliminar as presenças inconvenientes. A maior prova de que o esquerdismo domina o espaço é que a direita vive num gueto. É ela mesma que está dizendo isso, né? Ao acusá-la precisamente disso, essa porta-voz do esquerdismo oficial só dá testemunho contra si própria. Com igual destreza, ela maneja a segunda acusação, a de que as três vozes obtiveram grande repercussão na mídia. Que grande repercussão? Alguma delas foi manchete de um jornal, foi alardeada no horário nobre da Globo, deu ocasião a uma série infindável de reportagens, congressos de intelectuais e debates no Parlamento, como acontece com qualquer denúncia de crimes da ditadura ocorridos 50 anos atrás? Nada disso. Foram apenas noticiados aqui e ali, discretamente, num tom de desprezo e chacota. Mas, para a professora Balestrin, mesmo isso já é excessivo. Ela nem percebe que, ao protestar que três direitistas saíram do gueto, ela os está mandando de volta para lá. Mas onde ela capricha ao máximo e não entender nada é ao enxergar uma paranoia em três denúncias isoladas, só notáveis pela raridade, e nenhuma nos gritos de alarma contra a ameaça fascista, que pululam aos milhares com estridência obscena em publicações e salas de aula por todo o país. Na própria Carta Maior, o toque de alerta antifascista ressoa diariamente. Qualquer observador isento nota a desproporção entre a iminência objetiva desses dois perigos e a intensidade do temor real ou fingido que despertam. Apontar o avanço comunista é apenas registrar as vitórias que centenas de organizações comunistas alardeiam e celebram nas assembleias do Foro de São Paulo, prontas, de certo, a negá-las em público quando lhes convém. Mas e o fascismo? Onde estão as organizações que o representam, os partidos que buscam elevá-lo ao poder, as verbas bilionárias que o sustentam, a militância adestrada para impô-lo a um povo inerme, os milhares de livros que infectam com o vírus fascista as prateleiras das livrarias e as bibliotecas das universidades? Nada disso existe. Nada, absolutamente nada. Tanto não existe que, para fingir que existe, é preciso até mesmo chamar de fascistas as massas de agitadores comunistas pagos pelo governo para espalhar o terror nas ruas e forçar a transição para o socialismo explícito e descarado. A inversão das proporções é, de certo, um dos traços mais típicos e constantes da mentalidade revolucionária. Mas nem todos a ostentam com a cândida desenvoltura dessa mulherzinha boba. Saber qual orientação ideológica predomina em determinado ambiente social não deveria ser muito difícil para uma cientista política, especialmente quando esse ambiente é o dela própria, o seu departamento universitário. Ela poderia perguntar, por exemplo, quantos de seus colegas votam na esquerda, quantos na direita. Ou poderia, com um pouco mais de esforço, averiguar a linha ideológica majoritária dos autores cuja leitura eles recomendam a seus alunos. Poderia até, se quisesse, fazer inspeção semelhante em outros departamentos de ciências humanas pelo Brasil afora, para verificar se as várias correntes de pensamento estão aí representadas equitativamente ou se uma delas predomina até o ponto do monopolismo absoluto. Tudo isso, no entanto, para a professora Balestrin é esforço excessivo, cruel e desumano. Tudo o que se pode exigir dela é que raciocine pelo método histérico da autoimpregnação auditiva. Eis como funciona. Nos seus anos de estudante, você faz um esforço danado para macaquear o discurso dos seus professores. Ouve, presta atenção e imita cada giro de linguagem, cada cacuete, cada chavão. Quando por fim consegue falar como eles, você ouve o que você próprio diz e, orgulhoso de tamanha realização, acredita que é tudo verdade. Então está maduro para lecionar e para escrever artigos na Carta Maior. Tenho duas observações a acrescentar isso aqui, observações que até dariam um artigo independente. Então, em primeiro lugar, como é possível, em pleno ano 2013, alguém ainda negar que haja uma hegemonia marxista nas universidades brasileiras? Como é possível isso? Isso é possível pelo seguinte: mais de 20 anos atrás, eu fiz alguns projetos de pesquisa destinados a elucidar exatamente isso por meios estritamente científicos, ver a hegemonia marxista na mídia e nas universidades. Propus isso a organizações liberais, às forças armadas, a empresas, etc., etc., mas ninguém achou que isso era importante. O importante era fazer propaganda das ideias liberais. Acontece o seguinte: acontece que todo debate político se dá sobre um fundo de fatos bem estabelecidos. Portanto, se você não tem, vamos dizer, a demonstração científica do que você está falando, as discussões jornalísticas e até parlamentares são perfeitamente inúteis. Isso aí é uma coisa que a esquerda sabe há não sei quanto tempo. Quer dizer, quando ela quer lançar uma discussão, é porque ela já tem 10, 20, 40 estudos, pode ser até falsos, mas pelo menos tem uma aparência científica, que fundamentam aquilo, de modo que as discussões elas têm premissas nas quais se basear. Você pode citar uma fonte. Agora, quando você tem um fato notório, mas que não está comprovado de maneira alguma, você não tem fontes que o atestem, qualquer um está livre para negar o fato notório e dizer: prove que existe hegemonia. E daí você tem que começar toda a discussão de novo, levantar fato por fato, e cada vez que vai começar a discussão de novo, você tem que refazer a pesquisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, esta situação acontece, esta do Luciana Balestrin escreve essas coisas, não só por causa dela mesma, por culpa dela mesma e por culpa da Carta Maior, mas por culpa de todas as organizações liberais, das nossas forças armadas, do nosso empresariado e de toda esta gente, esta maldita direita brasileira, tá certo? Que insiste nesse seu imediatismo oportunista idiota, achando que com isso é muito esperta, tá certo? Então, a ideia dessas pesquisas é uma coisa estritamente obrigatória, tá certo? Não, por exemplo, se você vê que até no próprio artigo dessa Luciana Balestrin, ela fala a imprensa hegemônica, quando ele diz imprensa hegemônica direitista. Eu digo, mas como você não. Eu sei que não é direitista, por quê? Porque eu estive lá, eu conheço as pessoas, eu conheço os diretores, cada um dos diretores de redação, eu conheço cada um dos colunistas, e sei que são 99% esquerdistas. Mas você não tem isso atestado num, fazer um trabalho, numa obra científica, numa pesquisa, não tem. Então fica uma questão de. Você transfere a coisa do plano do fato para o plano da mera opinião, ou da impressão. Quer dizer, você tem impressão que é esquerdista, o outro tem impressão que a coisa é direitista. Então, enquanto as pessoas não entenderem que discussões públicas não podem ser feitas só na base de artigo de jornal, de discurso do parlamento, de programa de rádio, mas que é necessário você ter livros e obras científicas bem fundamentadas. Por exemplo, a discussão sobre o comunismo mudou muito depois do livro negro do comunismo, né? Onde você tem a coisa toda documentada. E qualquer coisa você puxa o livro negro do comunismo, está lá as fontes. Agora. Tanto que, logo, tão logo saiu o livro Negro do Comunismo, os caras tiveram que fazer uma paródia, que foi o livro Negro do Capitalismo, que é uma coisa totalmente falsificada, que não convence ninguém, mas onde você percebe facilmente, é muito fácil você distinguir o que é uma empulhação e o que é um trabalho científico. Então, se não há esses trabalhos científicos de fundo, todas as discussões são inúteis. Você pode gritar 24 horas por dia. Nunca vai funcionar. Nunca, nunca, nunca. É impossível, né? Então, nós aqui nesse curso, todos vocês, eu acho que vocês estão bastante conscientes disso, mas aí por fora as pessoas ainda continuam achando que o importante é fazer artiguinho, é fazer uma entrevista num jornal, é tudo questão de propaganda. Então, isso quer dizer que essas pessoas, elas se imbuíram da onipotência da propaganda, onipotência do falatório. Mas acontece que, se nós, em matéria de falatório, você jamais vai poder concorrer com o histérico ou com o psicopata. No puro falatório, eles sempre vão ganhar. Se você tem autorização para mentir o quanto você queira, tudo bem. E se você não tem, vamos dizer, uma barreira de fatos bem comprovados para você deter o fluxo do falatório, ele vai continuar indefinidamente e você vai tentar concorrendo com os caras na base do falatório. Então. E, em segundo lugar, esta coisa que eu resumi aqui com o método autoimpregnação auditiva, aqui parece uma brincadeira, parece que eu estou fazendo uma piada, mas este é outro ponto que pode e deve ser estudado e comprovado cientificamente. A educação universitária nas áreas de ciências humanas consiste apenas em impregnação de linguagem. Como dizia, né, o Richard Rorty, o que nós temos que fazer é imbuir, incutir o nosso linguajar na cabeça das pessoas. O homem diz que é este o problema. É? E esta é, vamos dizer, ele disse isso já na década de 70, 80. E isto hoje está institucionalizado no Brasil. Você vê que existe uma certa homogeneidade de estilo em tudo que esse pessoal das ciências humanas escreve, uns melhor, uns de maneira melhor, outros pior. Mas os cacuetes são os mesmos, tá certo? E a impregnação desses cacuetes, quando você entra na universidade, o rapaz sai, vamos dizer, de um ambiente de classe média, pobre, né, isolado, sem perspectivas culturais, e ele entra na universidade, e aquilo para ele é o universo da grande cultura. Quer dizer, ele sofreu um upgrade formidável, os horizontes dele se ampliaram. E ele quer participar daquilo, ele quer sentir que ele é um participante. Qual é o método de sentir? Você aprender a falar como as pessoas. E nisto consiste todo o aprendizado deles. Eu acredito que isto é possível de ser demonstrado cientificamente por pesquisas linguísticas. Agora, eu pergunto eu, o que que esse pessoal conservador, liberal, está esperando? Né? Então, você veja que dentro do pessoal da esquerda, você encontra um respeito muito maior pelo conhecimento, pela ciência e tal, do que entre o pessoal da direita. Quer dizer, no direito predomina esse pragmatismo idiota, esse pragmatismo imbecil que é característico do Brasil. Quer dizer, nós não precisamos estudar, não precisamos ver nada, a linguagem só serve para fins de propaganda, né? Então, isso que, quando você começa a pensar assim, você está infectado do que existe de pior no seu inimigo. E você se torna o seu pior inimigo. Este artigo continua um pouco. Vamos levar essa análise da linguagem dessa mulher um pouco mais adiante, para vocês verem Quer dizer, eu estou com esses artigos, eu estou exemplificando isso que eu estou dizendo, do negócio da autoimpregnação histérica. Segundo artigo, chama-se Nariz do Viking. Desculpe voltar ao assunto, mas a inépcia da classe universitária nesse país é uma fonte de inspiração inesgotável para este deslumbrado colunista. Há coisas que o gênio mais excelso não conseguiria inventar, que não existem nem entre o céu e a terra, nem na nossa vã filosofia, mas que jorram da idiotice aos borbotões num fluxo incessante de criatividade que só encontra igual, mutatis mutandis, no capítulo 1 do Gênesis. Leiam esta frase da nossa já conhecida professora Luciana Balestrin, aspas. Mesmo os velhos e os contemporâneos clássicos do liberalismo político moderado são capazes de aceitar a tolerância, a diferença, a liberdade de expressão. Fecha aspas. Vamos descontar, vamos dizer, o estilo miserável da dona. Não é disso que eu estou falando por enquanto. Eu estou falando só da semântica de certos termos que ela emprega. O tom de superior condescendência sugere que a tolerância, o respeito à diferença, etc., são virtudes tão bem repartidas entre vários regimes políticos que até mesmo os liberais são capazes de praticá-las um pouquinho. No mundo real, porém, ninguém ignora que essas virtudes foram inventadas pelos liberais e só existem nos sistemas políticos que o liberalismo criou ou nos quais deixou sua marca profunda. Elas são o liberalismo. Em todos os outros regimes, só o que se vê é rigidez, intolerância, perseguição, encarceramento e matança dos divergentes. Não podendo negar esse fato, mas odiando reconhecê-lo, a articulista da Carta Maior apela ao expediente pueril de atenuá-lo mediante o uso do modo comparativo. Mas comparações, quer dizer, aí há uma comparação implícita. Mesmo fulano consegue fazer tal ou qual coisa. Quer dizer, outro consegue, normal, mas até estes conseguem, hein? Mas comparações só funcionam quando há elementos a ser comparados. E no caso, não há nenhum. No mundo moderno não há exemplos de tolerância e liberdade fora do liberalismo. Não se trata, portanto, de uma comparação autêntica, mas de um fingimento, de uma comparação postiça, absurda, produzida à força para fins puramente pejorativos. Fingindo louvar um mérito, a professora o achincalha ao dividi-lo com quem não o tem, deixando ao seu portador único e genuíno só um tiquinho, uma lasquinha da virtude supostamente geral, como quem dissesse. Até mesmo os ovíparos botam ovos. Né? Como se botar ovo fosse universal. Elefante bota ovo, leão bota ovo, né? A dona Balestrin bota ovo e até os ovíparos botam ovos. Para piorar um pouco mais as coisas, ela não reconhece essas virtudes políticas nem mesmo em todos os liberais, mas só nos moderados. Fica subentendido que existem radicais liberais que as negam. Mas a única facção radical que existe nas hostes liberais é o libertarianismo, que em vez de negar a tolerância e a liberdade, as amplia até à demência. Se alguém entre os liberais aceita moderá-las em vista de outras considerações, são precisamente os moderados. Vem mais, aspas. Seria um tanto contraproducente esboçar nestas linhas, ela escreve nessas linhas, né? Mas quais linhas? É aquela que ela está escrevendo, portanto tem que ser nestas e não nessas, né? Eu ia falar de um outro artigo que você escreveu, nesse artigo eu disse tal coisa. Agora, se estou falando do próprio artigo, então é neste. Nem isso a mulher sabe. Hein? Isso aqui, no tempo que eu estava no ginásio, isso aqui produziu um zero. Né? Seria um tanto contraproducente esboçar nessas linhas argumentos e razões que tentem comprovar que o Brasil não é governado por comunistas e que a universidade brasileira não está intoxicada pelo marxismo. Fecha aspas. Se ela dissesse que esboçar esses argumentos é desnecessário, entenderíamos que, na sua opinião, são pontos pacíficos, fatos notórios que nem é preciso provar. É obviamente isso o que ela deseja que o leitor acredite. Mas, ao escolher a palavra com que vai dizê-lo, ela se trai e diz o inverso. Reiterar a demonstração do óbvio pode ser desnecessário, tedioso, supérfluo, contraproducente, nunca. Uma demonstração é contraproducente quando, em vez de dar o resultado esperado, produz o seu oposto. E no esforço de repetir a pretensa certeza adquirida, acaba por demoli-la. A professora sabe que é precisamente isso que aconteceria se ela tentasse provar a inexistência da hegemonia marxista nas nossas universidades, pela simples razão de que essa hegemonia é um fato. Em tão constrangedora circunstância, Ela tenta fazer o leitor engolir como verdade notória e arquiprovada algo que ao mesmo tempo ela confessa não poder provar de maneira alguma. Tentando ser esperta, só prova mesmo que é uma boboca. Numa das tiras de Agar o Horrível, o robusto viking encontra seu amigo magrinho, cujo nome esqueci, esmurrando vigorosamente o próprio nariz. Que raio de coisa é essa? Pergunta o chefe. E o outro, todo orgulhoso. Um guerreiro precisa vencer-se a si mesmo. A professora Balestrin estudou nessa escola. Completando, aspas. Da mesma maneira estéril, argumentar. A frase está horrivelmente mal construída. Quer dizer que da mesma maneira é estéril, né? Argumentar que o eurocentrismo, o colonialismo e o progresso moderno não são completamente afastados do marxismo. E que justamente por isso ele encontra resistência nos movimentos decoloniais latino-americanos. Fecha aspas. Não liguem para a palavra decoloniais. É o neologismo pedantíssimo com que alguns intelectuais anticolonialistas de Nova York insinuam que ainda são colonizados, coitadinhos. O que o professor está dizendo é que eles se irritam com os parágrafos em que Marx reconhece o papel positivo do colonialismo europeu no desenvolvimento das forças produtivas. Mas ver nessa ranhetice de detalhe uma resistência ao marxismo é como dizer que Lenin resistiu ao marxismo quando achou que podia fazer a revolução com meia dúzia de intelectuais em vez de esperar pelo proletariado. Não faz o menor sentido ressaltar a, aspas, importância das várias correntes do marxismo, do vulgar e ortodoxo para o crítico arejado, fecha aspas, ela quis dizer até o crítico arejado, fecha aspas, e depois imaginar que as diferenças que as separam sejam resistências ao marxismo. Todas essas divergências de uma infinidade de outras brotam dentro de um marco conceitual que permanece estritamente marxista. Cada vez que os comunistas divergem uns dos outros, isso é explicado dentro do movimento como uma prova da sua pujança e riqueza de perspectivas, e fora como uma prova de que o comunismo acabou e de que preocupar-se com ele é paranoia. A professora Balestrin pensa que pode fazer as duas coisas de uma vez, por isso mesmo acaba não fazendo nenhuma nem outra. Eu não acredito que ela seja capaz de compreender esta análise que eu estou fazendo aqui. Então, isto aqui, ela não é um caso excepcional, uma exceção. Isso é a média dos nossos professores universitários. São analfabetos funcionais mesmo, eles não entendem. Ó, no tempo do imbecil coletivo, os caras não entendiam o que eu escrevia. Agora eles já não entendem o que eles mesmos escrevem. Quer dizer, foi um progresso extraordinário. E eu realmente eu não compreendo como os alunos aceitam esta coisa. E tem até um certo temor reverencial perante o professor. Você vê, na minha geração ninguém respeitava o professor, né? No Brasil. Na Europa não. Na Europa, mesmo no maio de 68, estava lá o pessoal fazendo aquela gritaria, de repente passava um professor da Sorbonne, todo mundo parava, cumprimentava, Monsieur le professeur. Mas no Brasil, né, o normal era o estudante ter uma atitude de rebeldia, de não aceitar a autoridade de ninguém. Depois, né, de toda esta era petista, né, os professores viraram como se fossem cardeais. As pessoas têm uma atitude de obediência e temor reverencial. Né? Do mesmo modo que o culto dos diplomas, nos anos 60, 70, já havia acabado. Quer dizer, todo mundo já havia incorporado a lição da literatura brasileira de que o culto dos diplomas é uma coisa de subdesenvolvido, que já vinha sendo demolido, denunciado pela literatura desde os anos, desde 1910, com o Leão Barreto. Então, finalmente, nos anos 60, o pessoal, os estudantes rebeldes, já tinham entendido que isso não funciona, que isso é uma palhaçada. Agora voltou. Então, o culto do diploma, o culto do seu professor, etc. Ao mesmo tempo, um desses professores vão se rebaixando ao nível de retardados mentais, né, pô? E as pessoas aceitam isso, né? Bom, então isso é só para você ver como a situação está braba e como é muito importante, se você estuda numa universidade, você jamais aceitar a autoridade desses caras. A autoridade do professor tem que ser testada, tem que ser espremida na parede. Uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, para ver se ele sabe do que ele está falando. E se ele não sabe, você tem que ir à diretoria da faculdade e dizer, esse sujeito é inepto, ele não pode lecionar essa matéria. É? Isso é o que as pessoas têm que fazer, isso é obrigatório fazer. Você não pode fazer sozinho, você tem que juntar dois ou três, testemunhar, documentar, gravar as coisas e não há outra maneira de nos livrarmos desse pessoal senão desmoralizar um por um. Desmoralizar não com xingamento, não fazer como fizeram com o Paulo, coitado do Paulo Giraldele, que os próprios alunos invadiram a sala, quase bateram nele gritando. Então não é assim que se faz. Tá certo? É fazer uma coisa séria, é provar que o sujeito não tem capacidade de lecionar o que está lecionando e pedir realmente a sua remoção. Tem que fazer isso com um, dois, três, 100, 1.000, 2.000 ou 10.000. Tem que ser um por um. Aí não tem jeito de você se livrar desses caras de uma maneira genérica, como passar um spray. Tá certo? É um por um. Então, isso é uma coisa que também eu tenho tentado explicar, vamos dizer, a liberais e conservadores, vai fazer 30 anos. Falou, a luta política não é uma luta de ideias. Não estamos aqui para derrubar ideias, mas para derrubar pessoas. O poder é ocupado por pessoas e não por ideias. Quem está na presidência da República não é uma ideia, não é a ideia da Dilma Rousseff, é a própria Dilma Rousseff, hein? E assim por diante. Então, não há outra maneira senão remover um por um. A esquerda sabe disso há 50 anos, né? Mas, bom, muito bem. Agora, vamos ao texto da própria aula. Que é um texto que vai nos dar um certo trabalho, porque está tentando analisar um processo bastante, bastante complexo, e eu vou lê-lo e comentá-lo. Então, chama-se O Mundo da Rainha de Copas. É um assunto que nós já mencionamos aqui de passagem algumas vezes, mas que eu acho que vale um exame aprofundado. O Mundo da Rainha de Copas: Ciência e Anticiência na História da Mentalidade Revolucionária. Isso foi escrito para ser uma apostila deste curso, mas nesse ínterim o Digesto Econômico me pediu um artigo e eu perguntei se podia ser esse. Eles disseram que podia, eu mandei este. Então agora não podemos divulgá-lo antes de que saia no Digesto. Entre os anos 80 e 90 do século passado, muitos filósofos e cientistas começaram a se perguntar, angustiados, que raio de futuro poderia ter ainda a nossa civilização? Se nela viessem a predominar as correntes de pensamento pós-modernistas, relativistas e desconstrucionistas, que contestavam a autoridade da ciência e chegavam ao extremo de negar a existência de qualquer verdade objetiva, consagrando em seu lugar a onipotência soberana dos slogans e chavões revolucionários, a vontade de poder em estado puro e cínico. Esse é um processo que algum autor aqui, eu creio que foi o Alan Bloom, chamou Nietzscheização da esquerda, né? Que Nietzsche dizia que toda esta preocupação, vamos dizer, com a verdade, com a prova, etc., etc., tudo isso aí é uma falsidade, é uma hipocrisia e que, no fundo, quando você tenta provar alguma coisa, você está apenas impondo um poder. É claro que esse argumento é inteiramente absurdo, porque quem quer impor um poder não precisa provar coisa nenhuma. Mas você manda fazer e está acabado, você tapa a boca do sujeito. Quer dizer, confundir, vamos dizer, o plano da imposição de poder com o plano da discussão e da prova, vamos dizer, esse é o grande crime intelectual de Nietzsche. Mas pessoas que têm dificuldade de se mover na esfera da prova, que se atrapalham com as sutilezas da lógica, acharam aquilo ótimo. Mas, então, ótimo, agora a gente não precisa provar mais nada, é só a gente gritar mais alto, a gente impõe, se é uma vontade de poder contra a outra, a gente impõe a nossa. Isso inicialmente atraiu as pessoas de mentalidade fascista. Da onde saiu o fascismo? Isso é muito importante, né? O fascismo surge não no meio da burguesia, nem no meio do proletariado e nem sequer no meio estudantil e intelectual. Ele surge com os veteranos da Guerra de 14, né? Todos os primeiros fundadores desses movimentos, primeiros líderes, né, e primeiros aderentes ao movimento fascista eram veteranos de guerra. Que você não pode esquecer que a Guerra de 14, quando ela estourou, ela quebrou, ela acabou com 40 ou 50 anos de paz, né, europeia, que era, assim, vamos dizer, um ambiente tão maravilhoso que o pessoal chamou La Belle Époque, a Bela Época, né? A Belle Époque acabou abruptamente em 1914, tá certo? E você tinha ali 40 ou 50 anos de liberalismo, democracia parlamentar, liberdade de imprensa e prosperidade, tá certo? E tudo isso acaba repentinamente em 1914, quando estoura a guerra, e aqueles garotos, milhões de jovens, então perdem todas as suas perspectivas de carreira, seja na indústria, no comércio, na vida intelectual, e são jogados, né, para uma trincheira, onde ficam lá 4 anos. Uma guerra que não avançava, era realmente uma guerra de trincheiras, tinha uma trincheira aqui, outra aqui, ninguém consegue avançar 1 metro e ficam se matando nas trincheiras sem que a coisa ande, né? E no meio ali da lama, da sujeira, do sangue, né? Uma coisa horrorosa, é uma experiência inédita em toda a história, vamos dizer, das guerras europeias. Você não pode esquecer que até o começo do século XIX, você ainda tinha o conceito, vamos dizer, do campo de batalha, quer dizer, você marcava um lugar para os exércitos se enfrentarem e os exércitos evitavam danos à população civil e, de repente, não tinha mais nada disso. E também, vamos dizer, o volume de gente que foi mobilizado para essa guerra é uma coisa quase apocalíptica vamos dizer, para a medida que os europeus tinham das coisas, né? Então, isso quer dizer que para milhões de jovens, sobretudo para os mais intelectuais, os mais sensíveis, o que a guerra representou foi a total decepção com aquele mundo da ordem democrática, racional, parlamentar, etc., etc. Acabou tudo isto. Quer dizer, a realidade não é nada daquilo, nós vivíamos numa ilusão. A realidade é isto aqui: é o sangue, o bombardeio, a morte, etc., etc. Então, o mundo, vamos dizer, do liberalismo burguês, para eles, estourou como uma bolha de sabão. Então, quando eles voltaram para casa, eles já não conseguiam retornar a este mundo. Tá certo? Então, muitos deles aí leram Nietzsche. E o que o Nietzsche dizia? Ele dizia que o mundo da razão, da liberdade, da discussão democrática, etc., era tudo uma enganação e que era tudo, no fundo, um confronto de poder. E eles disseram, é isto, a nossa experiência confirma isso, porque os caras ficam falando de discussão democrática e tal, mas na hora de provar o que estão falando, eles não nos mandam morrer na trincheira. Então foi esta gente que aderiu, vamos dizer, àquele irracionalismo, fascista, que lhes parecia, vamos dizer, uma forma de vida mais sincera e mais real do que o mundo da Belle Époque. Yes? Então, tudo isso que eu disse aqui está subentendido nesta expressão aqui, decorridos, né? 70, 80 anos da Guerra 14, o mesmo espírito nietzschiano, né, que renega a discussão racional e parte para a imposição da vontade de poder, tinha infectado a mentalidade de toda a esquerda militante. E, justamente, esses autores que eu estou falando aqui, eles estavam assustados com isso. Então, vamos ver. Essa preocupação aparece, por exemplo, em The Closing of the American Mind, de Alan Bloom, em Looking into the Abyss, Untimely Thoughts on Culture and Society, de Gertrude Himmelfarb, Tenured Radicals, de Roger Kimball, Higher Superstition, The Academic Left and Its Quarrels with Science, de Paul Gross e Norman Levitt, Uncommon Sense, The Heretical Nature of Science, do físico Alan Cromer, que eu publiquei no Brasil pela Faculdade da Cidade Editora, no ensaio de Paul Hollander, The Attack on Science and Reason, publicado na revista Orbis, no outono de 1994, e em muitos outros estudos. É uma infinidade de livros que existem sobre isso. Quer dizer, o número de pessoal que ficou assustado com esse processo é muito grande, né? Assim como o marxismo clássico tinha servido de base ideológica para os movimentos revolucionários até a década de 60, as novas correntes intelectuais denunciadas nesses escritos alimentavam de entusiasmo feroz e de uma retórica infinitamente presunçosa e tola o gaysismo, o feminismo, o afrocentrismo, o ecologismo radical e outras tendências que àquela altura já tinham se tornado dominantes em praticamente todos os ambientes universitários dos Estados Unidos e de muitos países. Todas essas correntes tinham sido profundamente influenciadas pelo próprio Nietzsche. Quer dizer, a análise nietzschiana, vamos dizer, da linguagem, da lógica, etc., etc., tinha pervadido todos esses movimentos. E a esquerda, que até uma certa época odiava o Nietzsche, passou a adorá-lo, porque via que ele estava lhes dando, lhes fornecendo um porrete, uma arma quase, quase invencível, que é, vamos dizer, a arma do irracionalismo em nome da ciência. Quer dizer, a análise, segundo eles, a análise científica do discurso prova que por trás de todo o esforço de persuasão e argumentação existe apenas a vontade de poder. Né? Na cabeça deles é assim, né? Isso realmente não é assim, porém, a argumentação nesse sentido está em milhares e milhares de livros que são lidos diariamente nas universidades. Então, de repente, as pessoas sentiram aquele alívio. Falaram, opa, agora nós não precisamos mais argumentar, nós não temos mais compromisso com a racionalidade. Nós temos apenas que gritar mais alto e impor os nossos slogans. Ou como diz o Richard Rorty diz exatamente isso. Ele também foi profundamente influenciado por Nietzsche nisso aí. Ele diz que em todas as questões, vamos dizer, da política, da moral, da religião, etc., etc., não é possível provar nada. Não é possível saber quem tem razão. Portanto, é inútil nós argumentarmos racionalmente em defesa das nossas posições e contra as do adversário. Daí diz ele, tudo o que nós temos que fazer é incutir na cabeça das pessoas o nosso modo de falar. Isso está comentado num artigo de 20 anos atrás que eu publiquei no Imbecil Coletivo, Richard Rorty e os Animais. Então, quer dizer, que o método rortiano de educação é puro adestramento de animal. Não, não se trata mais de discussão racional, de prova, nem de coisa nenhuma, mas simplesmente de treinar as pessoas para que elas repitam os nossos cacuetes mentais. Então, logo elas começam a repetir esses cacuetes, elas vão fazer o que nós mandarmos. Himmelfarb e os outros autores que mencionei, é claro que isso aí não é só Nietzsche, todo um complexo de correntes de pensamento que converge para este ponto, converge para legitimar, vamos dizer, esses procedimentos de imposição de linguagem que se tornaram, vamos dizer, praticamente o meio universal de ação, tá certo? De toda a esquerda mundial. Himmelfarb e os outros autores que mencionei assinalavam, no discurso dos novos guias iluminados da juventude universitária, várias inconsistências que raiavam o puerilismo puro e simples, tornando-o inaceitável para qualquer pessoa sensata e só capaz de agradar a dois tipos de indivíduos: os psicopatas que o produziam com um sorriso maquiavélico no canto dos lábios, e a multidão dos histéricos que se persuadiam dele por autoimpregnação auditiva, mimetismo simiesco e subserviência aos grupos de pressão. Desde logo, os próceres do politicamente correto negavam toda a presunção de conhecimento científico objetivo, mas, é claro, não renunciavam para fins de agitação e propaganda à sua própria dose da mesma autoridade científica que haviam denunciado como fraudulenta. Ou seja, se na ciência é tudo fraude, enganação e imposição da vontade de poder, a autoridade científica não deveria significar mais nada, e, portanto, um título universitário também não deveria significar mais nada, mas justamente eles se prevaleciam disso. Olha, eu sou prêmio Nobel não sei das quantas, eu sou PhD não sei do quê, tá certo? Então, exploravam, em proveito próprio, a mesma autoridade científica que eles solapavam por outro lado. Veja, muitos autores pegam essas inconsistências, essas incoerências e as denunciam. Mas acontece o seguinte: de nada adianta você assinalar incoerências lógicas em alguém que começou por negar a lógica inteira. É inútil. Tá certo? O que é preciso fazer é analisar essas incoerências como processos psicológicos, analisados no plano existencial. Você assina, eu já falei aqui mil vezes, existem contradições lógicas, meras contradições lógicas. Contradições lógicas qualquer garoto de 14 anos é capaz de pegar. Você diz uma coisa aqui, depois você se desdiz, depois de 2 minutos, qualquer um percebe. Existem contradições ontológicas, que, vamos dizer, se referem a aspectos efetivamente contraditórios observados na realidade. Coisa onde uma parte dos indícios indica A e a outra parte dos indícios indica não A. Isso acontece realmente. Tá certo? E existem contradições existenciais, ou psicológicas, ou anímicas, ou espirituais, se quiserem, né? Onde você vê que a vida do indivíduo é montada sobre uma farsa, sobre o auto-engano, ele está mentindo para si mesmo. Não é que ele está caindo apenas numa contradição lógica. Então, assinalar contradições lógicas é coisa de adolescente. Tá certo? Sobretudo se por trás delas não há uma contradição existencial, nem uma contradição ontológica. Por exemplo, um autor que você está lendo, ele pode cair, incorrer em contradições lógicas sem que haja aí uma contradição profunda ou um erro profundo. Quer dizer, apenas ele cometeu um erro de raciocínio, às vezes está demonstrando uma coisa que é inteiramente verdadeira, e ele se autocontradiz por engano, por distração. Isso aí não tem a mais mínima importância, tá certo? Mas, é claro, o adolescente ranheta, ele adora ciscar essas coisas na obra de cada um, e você vai encontrar isso em Aristóteles, em Platão, em Santo Tomás de Aquino, todo mundo tem isso, né? Você encontra, até na doutrina da igreja você encontra isso. Ontem mesmo eu estava lendo as obras de um santo, esqueci o nome do santo, em que ele diz isto aqui: a igreja está dentro do Estado e não o Estado dentro da igreja. Ele diz isto. Quer dizer, é um santo católico que está então legitimando o quê? A igreja oriental, a igreja estatal, russa, no fim das contas, sem perceber. Então, essas contradições são contradições verbais, na verdade. Então, quando você encontra contradição verbal, você precisa procurar para ver se por trás dela existe uma contradição profunda de ordem ontológica ou existencial ou espiritual. Se não há, então é apenas um, como diz, um lapsus linguae, um pequeno erro de pensamento que não tem importância nenhuma. Por exemplo, os porta-vozes do movimento gaysista impugnavam com vigor toda a presunção médica ou psiquiátrica de distinguir